Você fez merda ao dizer que não me ama. Depois da transa que eu dei pra você, tá tão fácil, cowboy, recusar o amor. Só eu sei o quanto me dói. Mas você vai implorar, vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem mim. Vou apenas te olhar e dizer, meu bem, eu sei. Você fez merda dizer que não me ama. Depois da transa que eu dei pra você, tá tão fácil, cowboy, recusar um amor. Só eu sei o quanto me dói. Mas você vai implorar, vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem mim. Vou apenas te olhar e dizer, meu bem, eu sei. Vai pedir pra me ver, confessar que não vive sem mim. Vou apenas te olhar.